a festa do Charlie Brown no Snoopy. Podemos dançar com o Linus e a Lucy. Mostra um sorriso e fica mais um pouco. Vamos dançar com o Snoopy e o Charlie Brown. Woodstock, a Lucy e o Sally vão cantar. Marcy e a Peppermint Patty vão dançar. Mantém o passo certinho com o ritmo. Vamos dançar com o Snoopy e o Charlie Brown. Venha dançar com Charlie Brown. Vamos dançar, nós temos um ritmo. Vamos dançar, sempre ao meu passo. E dançamos, dançamos com o espaço do Charlie Brown.